Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta. E aí, amor da minha vida, amor da minha vida, você é tudo que eu quero. DJ Tom, paixão, minha querida. E aí, Favacho? Eu te adoro, eu te venero. Vai! Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noite de noite. Já abraço o grande Márcio Rei aí. Da Dourada. Querer. O Cristóvão também. E a galera aí do Pantanal, do Coqueiro. Pois só amo você. Noite de noite eu sonhei com você. Por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter. Pois só amo você. Minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noite de noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite de noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Égua do som, papai. E o papel que você me fez. Como é que é? Eu não me esqueço. Não houve lua de mel. Você me deixou. Aonde? Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Tom, tom, tom, tom. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora. Meu amigo Zanito, saudade aí. Dos peladeiros da saudade, prestigiando hoje a carroça. Um abraço, viu, Zanito? Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Deles, lá da Ceás, o cara que comanda os melhores boxe aí, lá da Ceás é do Denis, ouviu? Pois é, José já tá com dois lá, um a neném tá vendendo abacate e o outro tá vendendo abacaxi. Me lembro da nossa lua de mel. E um papel. Calma, doutor, não te amestrua. O teu vai sair. Eu não esqueço. Banana. Não houve lua de mel. Você me deixou. Meu amigo Luiz, a Sky e a Carlinha na Luxo. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. não tem nenhuma gordura, né, Vanessa? E aí, Charlie? Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Hoje ele tá sem o GPS, né? Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Oba! Me abraça e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim, Lúcio CD, se você quiser. Seu áudio é aqui. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Já tem CD aí do Franginha na mão do maluquinho. E já tá dando um rolé. Tado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Naquela boçalidade, né, maluquinho? Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Daqui a pouquinho dela pedirir, papai. Em gotas coloridas, corre o suor do seu rosto. Meu maestro, hein? Delírio então, começo a gritar. Maestro no comando do Sonic. Eu te amo. E a carteira, José? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Olha só, deixa eu mandar um abraço, meu parceiro Nilson, no chute certo. E claro, fechado com o nome do Alô, fechado com o Tom. Toda a galera do chute certo. Também Franginha, Wellington Franginha, Tom Máximo. A gente fechado com a galera do chute certo. Faça sua aposta. Eu te amo. Aqui é todo mundo a chute certo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a saudade amo. Como é que é? DJ Tom. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. A carroça da saudade. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes? Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Marcelo Araújo! Sonhar, sinto que estás a meu lado. Aquele clique! E um sonho assim também não pode morrer. Roça da saudade. Búfalo do Marajó. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. A carroça da saudade. Trago em meus lábios um beijo. Só pra recordar, né, papai? E o desejo de abraçar-te, querendo dizer. E aí, maestro? Sabes, não sabes o quanto te quero. 3 horas o barco sai, né? Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Você me esqueceu tão de repente, nem sequer lembrou o que houve entre a gente. O Juca Paládio ali, meu. Mas a culpada não foi você, foi meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo. É, meu irmão. Posso lhe amar? O mundo, ele roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda. Ouviu, babuíno? O mundo gira. Ela é que eu vivo assim. Pois é, o que se faz é que se para. Roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Eu vou colocar a música roda, do Anjo. Roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Como é que tu tá, babuíno? Fala pra mim. Sozinho. Sozinho. Tão triste. Tá triste. Pareço até. Parece o quê? Um desesperado. É? Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. A volta do anzol! Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. DJ Tom. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. É a volta do anzol! E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Um beijo é só. Hoje eu sou tão feliz. Sabe por quê? Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Deixa eu pegar ele chorando na frente da festa. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Para deles, Lucas Quedo! Empresário deles do Aceasa, hoje por aqui com a gente, né? Um abraço aqui do Tom. E ele já disse: já sem cortesia, já na mão do Josias aí, pra fazer aquele corpo a corpo lá na Aceasa, no aniversário do Tom Máximo, dia 12 de janeiro, lá da Via Show! Alô! Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Meu amigo Hudson! Já fechado no aniversário do Homem do Alô. Quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, DJ! Hoje eu sou tão feliz. Aqui o baú de luxo.

caipeiro. E se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero tocar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero tocar essa paixão. Tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as são iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. E aí? A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, o Josias tem duas namoradas. Eu tenho dois amores, não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator principal, o principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Lúcio CD! Principal, principal. Vamos puxar uma aqui, Lúcio, lá do buraco! Novela. DJ Tom! Puxa! Meu amor, você chegou. Já tô com tanta de vaguidade. Meu amor, pode entrar, pode sentar, nós vamos já conversar. Pode abrir meu bem no seu copo, hoje que pinta e rolar é bom. Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Mauri virou, gravando tudo. É, né, Mauri? Meu amor, você chegou, já tá ao vivo aí? Vai dar. Meu amor, pode entrar, pode sentar, nós vamos já começar. Pode um brinque, meu bem, no seu copo. Hoje que pinta e rolar é bom. Na minha novela você é a atriz principal. Amigo Juca Balada. Essa é a parceira. Na minha novela você é Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Na minha novela você é direto dos campos para Juarafaru. A luxuosa carroça da saudade chegou. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do mar. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia. Olha de tua, toca mais uma carroça. Olhando as ondas do mar. vai tocando assim. Ela vinha de dentro do mar, vinha de longe cansada, talvez maltratada, queria falar. Uhul! Com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar. Daqui a pouquinho, de lua, sua parte lua deita pra descansar. Ai! Com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar. DJ Wellington Franjinha. E aí, Franjinha, tá tudo ok aí? DJ Tom. Se eu pudesse, bora, Rafinha! Um dia desencantar, e dessa vez eu amaria. Além de já eu vou colocar o baú de luxo. E dessa vez eu amaria. A linda seria só eu vi nadar. Carroça, a carroça da saudade, a carroça da saudade. É uma sereia. E a galera aí do som, Acor do Som, estão aqui. Sua vida mexe. Rapaziada aí que deu muda pé inicial na nossa programação. Um abraço aqui do Tom. Sua parte nua deita pra descansar. Um sorriso brilhante, não tem uma margem para conversar. Era Charlie dos Fanáticos! DJ Tom! Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir assim. Quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir assim. Júlio Edson, o Edson do Pará, chega aqui com a gente, um abraço. Como é que é? Sua felicidade me deixou tão feliz. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre. E o Marcelo manda pra sua eterna esposa Iris. E pra você, é. O nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. O cara caiu no salão, meu. Assim tá empolgado, hein? Que é pra você saber. Eu já morei nos estates e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos estates e é José, pra que eu vou levar. Bora pra aquele baúzão. Posso? I want you, I need you. Eu vou colocar só três dedos. I want you, I need you. I love you, with my dream. Aí é míssil, né? Lembro do teu beijo, lembro do

sua boca eu ouvi eternas palavras. Se eu canto triste é porque tudo mudou. E ela? Você se foi, só saudade comigo ficou. E aí, José? Em nossa cama. E a próxima? Outro amor não consigo amar. E aí, Denis? E meu corpo reclama se alguém deita em seu lugar. E agora eu pergunto. E agora eu pergunto, meu Deus, se com quem ela está. Se ela é infeliz como eu. Lúcio Cedeus. Pra te amar. Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer dos meus beijos molhados, meu corpo suado para lhe dar prazer? Dos meus beijos molhados. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Para lhe dar prazer. Baú de luxo, meu irmão, é pra pegar lá do fundo do baú. E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você, meu ex-amor. E eu gritei, gritei o seu nome gritei. Você nem ligou. Se existe alguém que queira o coração tão magoado deste pobre desesperado que não tem nem onde morar. DJ Tom. Se alguém souber de um outro alguém que esteja sozinho e foi enganado e queira carinho, então vem. Venha comigo falar. Por isso andei, andei pelo mundo em busca de algo e não encontrei. E eu penei, penei tão sozinho, senti muito frio, mas aguentei. Você falou que só a mim amava, me deixando nesta estrada. Você mentiu e me enganou. Da música, né, papai? Sempre falei, só com você me casaria, mas com o tempo é que fui ver que me enganei, foi um sonho, acordei. E eu jurei, jurei, eu jurei, jurei por Deus, nosso Senhor, e até cantei, aí, me cantei, saudade. Baile da saudade. Pra você recordar. Uma noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga. Aí, Evaldo! Sorrindo em minha frente. Presidente Evaldo. O sonho me dizia, foi difícil suportar. E aquela cruz? Minha cruz era pesada. Pesada, né, Franjinha? Eu não pude carregar. Dê lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil, pare para as minhas fãs, que aqui eu vou. Meu amigo Charlie dos Fanais. A tristeza que eu trouxe. E aí, Wanderson? Foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço. Siga feliz, meu bom rapaz. E aí? Aí confesso que chorei demais. quando praga outra vez falar. Numa veste branca sempre há canto. Amarílio! Amarílio! De terço na... Andarilho! Quem é o Andarilho? Quem é? Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Aí o Pantera, é? Pois em paz que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz que a cruz eu levarei. Zelito, saudade aí! Esmeradeiro da saudade já por aqui! Chora, mania! Demais! Vendo Evaldo Braga outra vez falar. Numa veste branca sempre a cantar. De terço na mão sempre a rezar. Estamos na nossa reta final, né? Eu sonhei. Deixa o teu máximo. Dá uma apertada nesse baú aqui. Nesse baú. DJ Tom. Para onde eu sou? Você. A minha última, eu vou tocar a última pra ele. Ele pediu uma. É uma. E aí, Lúcio? Vou tocar do Franjinha. desesperado por me haver enamorado. Tanto me preveni, mas não venci a tentação do seu riso angelical, que é disfarce do mal. E aí, Pantera? Sim, eu lutei inutilmente. Meu amigo Andarilho, presta-me agora implorar. Aí. Deixa a voragem intensa e pecaminosa da vida um instante e olha pra mim e vê você em ti. Se meu semblante indeciso, mais interessante dessa música é que a cabeça do Virgínia tá, parece um picolé, e quando tá um picolé a ilha assovia. Pecaminosa da vida um instante e olha pra mim. A carroça. E vê você enfim. Aqui está. Se a carroça da saudade. Preciso, a carroça da saudade. A carroça da saudade. E mascar esta dor. Tom. DJ Tubarão. Sim. Ai, que será de mim? O maior fenômeno do Pará. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.